Estamos de volta com o Rádio Fiscar com Vida, hoje recebendo o professor, empresário, empreendedor Jarbas Caiado de Castro Neto. Professor, a gente falava então de empreendedorismo, invenção e inovação no final do primeiro bloco. Então vamos supor que eu tenha uma ideia, né? Que acredito que essa ideia é boa, por exemplo, para o desenvolvimento de um novo produto. Tenho uma ideia para a criação de um novo produto. Como que eu sei e posso comprovar que essa ideia que eu tenho e acredito ser boa é realmente uma ideia boa? Ok. Eu acho que tudo começa com você entender, você tem que entender o mercado que você vai pôr esse produto. Isso é fundamental. Você, sabendo do mercado, você ter um sentimento que esse produto vai dar certo nesse mercado. Uhum. Se você tiver esse conhecimento do mercado e esse sentimento, aí você tem que fazer uma etapa mais formal, que é chamado plano de negócio. Uhum. Sabe? Feito, que é um plano de negócio, é umas continhas, né? Quanto que vai custar, quanto vai vender, por que preço vai vender, parará, e vai dar um resultado tanto. Certo? Esse plano de negócio vai mostrar, certo, formalmente, se é viável ou não esse seu produto, né? Essa sua ideia que transformou em produto. Uhum. Certo? E nessa hora aí você tem que, aí tem que tomar alguma posição com relação a fazer acontecer, né? Quer dizer, você tem dinheiro para fazer esse negócio? Certo? Aí pelo plano de negócio você já vai saber quanto que você vai ter que investir. Se você não tem dinheiro, você vai querer um sócio? Ou se não vai querer um sócio, vai pegar dinheiro em banco ou numa agência de financiamento, assim. Então aí você começa a formalizar toda a operação para fazer esse negócio acontecer, certo? Quer dizer, não dá para se basear apenas na intuição. Esse plano de negócios que o senhor falou é um modelo que existe, é uma fórmula que pode ser aplicada para qualquer caso, é isso? O plano de negócio é formal, existe uma estrutura básica, certo? E você adapta ao seu negócio, mas é uma estrutura bem básica, certo? De plano de negócio, certo? Existem livros ou cursos sobre isso, certo? Sem uhum. problema. Mas aplicando o plano de negócios a essa minha ideia, vamos uhum. dizer assim, isso não garante que será um negócio rentável ou garante? Não. O plano de negócio, principalmente para um produto novo ou uma ideia nova, ele tem um monte de interrogações. Certo? Uhum. Você não sabe se a sociedade vai querer esse produto ou outras coisas que podem acontecer pelo meio do caminho. Então, ele tem muitas interrogações, muitos riscos, e aí que vem muito do empreendedorismo, né? Quer uhum. dizer, muita gente olha aquele monte de risco e fala, não, eu prefiro pegar o meu dinheiro e pôr na caderneta de poupança, que tem garantido tudo. Ótimo, cara, são pessoas diferentes, certo? Essa pessoa que gosta da cadeia de poupança e tem outra que fala, não, eu tenho meus 10 mil reais, eu vou querer pôr nesse negócio para virar 100 mil ou 1 milhão ou 10 milhões, certo? Qualquer coisa assim. Uhum. Então aí vem, nessa hora vem decidir o plano de negócio, fazer ou não, vem muito da atitude empreendedora. Uhum. E existe um plano de negócio, é algo simplesmente matemático ou existem dicas para se elaborar um plano de negócios efetivo e que te indique um caminho certeiro? Eu acho que tem umas fórmulas, certo? Que é o que você aprende, né? Uhum. Mas tem muito do sentimento, certo? Quer dizer, tem muito de você conhecer, como eu falei, né? Conhecer o mercado e conhecer o que esse mercado comporta, né? Voltando ao exemplo da Apple, você olha as apresentações do produto da Apple pelo Steve Jobs, né? E você vê claramente, certo? Que tem opiniões, tem pessoas que falam, não, é aí que o Steve Jobs vai dar a tropeção da vida dele, quando ele lançou, por exemplo, o iPhone. Certo? Uhum. Muitos dos comentários, eu acompanhei todo o processo, e muitos comentários que você via, é aí que o Steve Jobs vai dar o tropeço dele, porque ele está acostumado com o computador, mas não sabe nada de telefonia, e na realidade ele tinha um conhecimento, um empreendedorismo, uma capacidade inovativa violenta e acertou, e hoje é considerado um dos produtos de mais sucesso da Apple, né? Certo? Uhum. Então essa, você vê aí, né, nessa pequena história, aí você vê direitinho, certo? Quer dizer, o plano de negócio dele, na cabeça dele, fechava. Para muita gente, era um desastre. Tá certo? E ele encarou e teve, está tendo esse sucesso aí que está tendo. Perfeito. Professor, como o senhor disse, para transformar uma ideia em um negócio é preciso de capital, uhum. né? É investimento financeiro, de dinheiro propriamente uhum. dito. Como se estima o valor desse capital para o negócio? Como que eu sei o tanto de dinheiro que eu vou precisar para transformar aquela minha ideia num negócio? Ó, no seu plano de negócio vai aparecer isso aí, certo? Quanto que você vai precisar para fazer o prédio de máquinas ou de pessoas trabalhando, de capital de giro, que são os componentes que você compra, certo? Isso aí vai aparecer bem no plano de negócio, certo? Uhum. Para você, que no fundo você está mostrando qual o retorno, certo? Então aí que eu falo, você vai precisar desse capital, aí você tem que decidir aonde você vai conseguir esse capital. Uhum. E é nesse ponto que eu queria chegar, então. E aí eu cheguei lá no valor que eu preciso e não tenho esse dinheiro. Quais que são as minhas possibilidades, então? Numa economia moderna, você vê isso aí claramente no mundo. O mundo de financeiro, ele está procurando novas ideias, novas ideias de negócio. Uhum. Certo? Então, existe muito dinheiro disponível no mundo financeiro procurando essas ideias. E esse pessoal valoriza muito ideias que eles acham que vão dar certo, tá certo. Então, esse é um caminho, procurar um sócio financeiro. Certo? Uhum. Então, tem aí os venture capital, os fundos de investimento, certo? E essas são pessoas que têm bastante dinheiro, mas não têm ideias. Certo? Então, eles se associam a você. Eles têm que valorizar o ativo que você traz para o negócio, é o seu conhecimento, a sua ideia, o produto inovador que você tem. Ele vai trazer dinheiro. Então, você tem que decidir isso. Você aceita esse dinheiro. Uhum. E aceita um sócio, né? Um novo sócio. Você pode ir diferente, você pode ir acreditar tanto na sua ideia que você prefere arriscar e pegar um dinheiro emprestado. Eu não tenho esse dinheiro, eu posso pegar um dinheiro emprestado, ir num banco de investimento e pegar como empréstimo para pagar depois. Certo? Esse é um caminho. Certo? Que você tem que estar muito confiante, porque você vai dever aquele dinheiro. Quando você pega um sócio, os dois estão juntos no negócio, e se o negócio não der certo, perdeu. Quer dizer, o cara perdeu o capital e você perdeu a sua ideia. Certo? Uhum. Agora, se você pegar dinheiro, você vai ter que pagar, né? Quer dizer, se não der certo, você vai ficar com uma dívida enorme. Certo? Então são coisas a se considerar, certo? Como ir, certo? Como se prosseguir, né? Uhum. Certo? Quer dizer, e esses são os riscos que o empreendedor deve estar disposto a correr. É isso, professor? Exatamente. Os principais riscos são. Isso, exatamente. Eu acho que é uma atitude que não que não pode constar, certo, do empreendedorismo cara, eu quero ser dono de tudo, certo? Isso não existe mais. Uhum. Certo? Quer dizer, ou você divide com outras pessoas que têm característica diferente da sua, você não dividir com pessoas que são iguais a você, não adianta muito, né? Então, se dividir com pessoas que são características diferentes, porque ele tem dinheiro e você não tem, mas você tem ideias e ele não tem, ou uma pessoa que tem uma capacidade melhor de produção e você é mais cientista, certo? E juntar com pessoa diferente. Não existe mais show de um homem só, certo? Então, é super importante ter mais gente no sistema, certo? Uhum. Ou gente com perfil diferente, ou com dinheiro diferente, certo? E aí você entende, quando você põe todo mundo junto, a chance é muito maior de dar certo o empreendimento. Perfeito. Falando em investir ou em fomentar, né, invenções em empreendimentos, a FAPESP tem um programa de pesquisa inovativa em pequenas empresas, o PIP, né, que é de fomento às inovações. O senhor conhece esse programa? Como é que esse programa funciona, professor? Conheço muito bem, já tive vários PIPs, continuamos tendo. Uhum. O PIP, a gente montou a Opto 25 anos atrás, esse ano está completando 25 anos. Era um mundo completamente diferente do de hoje. Não existia esse tipo de incentivo para a empresa pequena, um incentivo, quer dizer, um financiamento sem você ter que pagar de volta. Não existia isso aí, né? Era inimaginável naquela época. E essa mudança aí com o PIP, depois apareceu a subvenção econômica da FINEP, certo? Agora o CNPq também tem. Isso é uma mudança fantástica, isso aí é ótimo. Na realidade, a FAPESP puxou isso aí, certo? Foi o primeiro, foi quem inovou, certo? Com o PIP. E isso é fantástico. Os resultados da FAPESP, certo, com relação ao PIB, são espetaculares. Certo? A quantidade de riquezas, de inovações que ela já trouxe para o mercado, certo, é muito grande comparado com o valor que ela investiu. Certo, uhum. Nessa. E o senhor citou, então, outros exemplos, como da FINEP e do CNPq. Isso. Mas existem outros ou ainda programas desse tipo ainda são escassos no Brasil? Eles são escassos, mas a tendência é crescer. E você também não pode pôr muito, né? Quer dizer, essa atividade de empreendedorismo, de inovação no Brasil ainda é um pouco recente, né? E aí eu acho que a tendência é crescer e eu diria que está em bom tamanho. Tá? Só que vai crescer, essa atividade de empreendedorismo e de inovação ou inovação tecnológica, ela é meio explosiva, né? Quer dizer, os crescimentos das empresas, eles são tipo exponencial, né? Certo? Então, ele não vai numa linha reta. Então, certamente, no futuro, os valores desses financiamentos vão ter que aumentar. Certo? Mas eu diria que hoje é um mundo que a gente... O mundo que eu sonhava na época que a gente montou a Opto é esse mundo aí, certo? Que especialmente do PIP e depois da subvenção. A subvenção são valores bem maiores, certo? E só que ele aproxima muito mais do produto final. Quer dizer, o PIP, ele vai na tipo uma pesquisa, você fazer uma prova de conceito, não vai no produto. É subvenção, não. É valor mais alto e você vai lá para o produto. Chega até o mercado. E essas pesquisas, para conseguir esse tipo de financiamento da FAPESP, por exemplo, elas têm que estar ligadas a universidades ou qualquer pessoa pode recorrer a esse tipo de financiamento, professor? Não, o PIP é para a empresa. Para a empresa mesmo. Para a empresa, para o empreendedor, para uma pessoa de tecnologia que está dentro da empresa. Certo? Então ele é feito independente da universidade. Tá, perfeito. A gente faz mais uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta com o Rádio Fiscar Convida.